Olá. A glória do mundo tem algumas características próprias. O que seria a glória do mundo? Glória do mundo é tudo aquilo que o mundo apresenta como glorioso, como importante, o brilho das coisas que existem. O mundo glorifica muitas coisas. Quando a gente fala o mundo, a gente está falando da sociedade humana. Essa é apenas uma forma de a gente se referir ao mundo. Sociedade humana na sua cultura, seus valores. E claro que essa tal glória do mundo, se a gente for observar, você pode reparar que ela é firmada, entre outras coisas, no materialismo, ou seja, o que as pessoas possuem, o que as pessoas conquistam, o que as pessoas podem ostentar de alguma forma. E com isso, consequentemente, o exibicionismo. O exibicionismo nada mais é do que a glória de coisas baseada em coisas mundanas. As pessoas se vangloriando, se exibindo por características pessoais, sejam elas quais forem. O simples fato de se exibir e de se expor já demonstra que tipo de glória que a pessoa ela está valorizando. E nós vivemos intensamente isso nos nossos dias. Os meios de comunicação, as redes sociais, as disputas, né, pelos esses ícones da política, da moda, da cultura, eles dependem de aparecer, dependem de se exibirem. Então muita gente quer chegar lá e também começa a se exibir para, quem sabe, alcançar alguma coisa. Então existe toda uma cultura em torno disso. Em torno do materialismo e do exibicionismo como valores mundanos, essa glória mundana. Nós estamos aqui acompanhando o livro de Isaías e vimos que o seu pronunciamento ele tem alguns elementos que dizem respeito aí a essas glórias contrastantes, vamos dizer assim. De um lado, a glória futura, que ele já falou aqui sobre a glória que aguarda, inclusive, o povo de Israel, tem uma cota reservada nessa glória futura, junto ao Messias, que é a glória em pessoa. Mas nesse pronunciamento, Isaías contrasta essa glória futura com a glória, falsa glória, né? Vamos dizer, daquilo que eles estavam vivendo. E isso é denunciado, isso é exposto, de muitas maneiras. Então a gente continua hoje nesse mesmo pronunciamento, ele vai prosseguindo ao longo desses capítulos, e nós vimos na última passagem. Capítulo 2, ali o finalzinho do capítulo 2, que as intervenções de Deus, elas são precisas, são cirúrgicas. Elas alcançam recursos, pessoas, circunstâncias, e Deus é preciso na aplicação dessas intervenções. Ele age de modo é totalmente exato, né? É até uma redundância falar assim, mas essa é a verdade, né? Mas exatidão absoluta. E sim, as intervenções de Deus, lógico que são justas, a gente viu isso também. Elas são justas em termos coletivos, ou seja, ela trata com grupos de pessoas como Israel, a igreja, os povos, as nações, né? Como a gente vê frequentemente nas escrituras, isso é coletivo. Deus trata de forma justa com essas coletividades. mas também trata de modo justo, intervém, interfere de modo justo, absolutamente justo, em termos individuais. Ele salva a quem ele quer e ele sentencia e executa a sua sentença a quem ele quer. E ele trata com absoluta justiça e temos plena certeza disso. Ao iniciar o capítulo 3, nós temos a seguinte informação: nós temos a informação de que Deus, aliás, isso é iniciar o capítulo 3, não, perdão, nós estamos no versículo 13, né, do capítulo 3. Nós temos uma informação aqui sobre isso. O versículo 13 diz o seguinte: o Senhor toma o seu lugar no tribunal e levanta-se para julgar os povos. Ou seja, Deus é o juiz soberano de todos os povos. E ele, Isaías diz que ele se assenta no seu trono, seu lugar, o lugar dele. Ele é o juiz. Então ele se assenta e julga, todos os povos. Ele faz isso. Tem feito isso durante a história, ele tem aí os seus julgamentos e terá um julgamento lá na volta de Jesus, quando as nações serão julgadas de uma forma muito mais efetiva. A gente ainda vai ver mais coisas sobre isso. Agora, ele sendo juiz de todos os povos, é importante nós sabermos que ele lida com Israel de modo peculiar, específico, de modo exclusivo. Israel tem um tratamento porque recebeu, um tratamento especial porque recebeu instruções especiais, recebeu valores, recebeu critérios para sua vida. E nisso é bom entendermos que Israel recebeu valores espirituais para viver por meio deles. E por meio desses valores se relacionar com esse Deus que os chamou, que os conduziu, que lida com eles. E é aí que nós vamos então verificar mais uma vez essa falsa glória mundana em contraste com a glória verdadeira. Aqui nós vamos ver uma denúncia, né, do mundanismo. De forma muito gráfica, Isaías vai apresentar isso. Então nós vamos ler agora na sequência aqui, no capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 14 até o capítulo 4, versículo 1, que tá dentro ainda dentro dessa ideia, que nós estamos comentando aqui. Então, versículo 14, capítulo 3. O Senhor entra em juízo contra as autoridades e os líderes do seu povo. Veja, é só uma observação. Ele é o juiz de todos os povos, mas ele tem um tratamento especial aqui. Contra os líderes do seu povo. Ele entra em juízo. Vocês arruinaram a vinha e o que foi roubado dos necessitados está nas suas casas. Que pretendem vocês ao esmagarem o meu povo e ao moerem o rosto dos necessitados? Quem pergunta é o Senhor dos exércitos. O Senhor diz: por causa da arrogância das mulheres de Sião, que caminham de cabeça erguida, flertando com os olhos, desfilando com passos curtos, com enfeites tinindo em seus calcanhares, o Senhor rapará a cabeça das mulheres de Sião. O Senhor porá coberto as suas vergonhas. Naquele dia, o Senhor arrancará os enfeites delas, as pulseiras, as testeiras e os colares, os pendentes, os braceletes e os véus, os enfeites de cabeça, as correntinhas de tornozelo, os cintos, os talismãs e os amuletos, os anéis e os enfeites para o nariz, as roupas caras, as capas, as mantilhas e as bolsas, os espelhos, as roupas de linho, as tiaras e os xales. Em vez de perfume, haverá mau cheiro. Em vez de cintos, corda. Em vez de belos penteados, calvície. Em vez de roupas finas, vestes de lamento. Em vez de beleza, cicatrizes. Seus homens cairão ao fio da espada. Seus guerreiros morrerão no combate. As portas de Sião lamentarão e prantearão por causa disso, e sem nada ela se assentará no chão. Aí no capítulo 4, versículo 1, seguindo: naquele dia sete mulheres agarrarão um homem e dirão: nós mesmas providenciaremos nossa comida e nossas roupas. Apenas case-se conosco e livre-nos da vergonha de sermos solteiras. Então, veja, né? A falsa glória mundana sendo apresentada aqui. Primeiramente, Isaías fala aqui do mundanismo dos líderes. Não é nada estranho a nós quando a gente fala de líderes que não cumprem o seu papel, seja na sociedade, na política, juízes, governadores, infelizmente líderes eclesiásticos, líderes da igreja. Isso é uma realidade que está presente em todo lugar, em todas as épocas, por conta de mundanismo, vida mundana. E aqui Isaías mostra que aqueles líderes estavam sendo reprovados por Deus. Deus aqui falando por meio de Isaías, ele os estava reprovando, reprovando como administradores. Por que ele estava reprovando como administradores? Veja, o texto diz que eles arruinaram a vinha. A vinha aqui nas escrituras sempre aparece como um símbolo do próprio Israel, a videira, a planta que Deus, que Deus mesmo cultivou. A ideia aqui é o povo de Israel sendo, sendo mal cuidado pelos líderes. Os líderes eram responsáveis, eles eram, por assim dizer, os lavradores que deveriam cuidar dessa vinha. Essa é a ideia que está por trás aqui. Eles deveriam tratar bem, eles não são os donos do povo, para fazerem o que querem com o povo. O povo de Israel não era propriedade deles, nunca foi, nunca será. Aliás, o povo não é propriedade de nenhum governante, de nenhum líder. E particularmente ali, o povo de Israel, Deus sempre diz, é o meu povo, pertence a ele, não aos líderes. E agora, ao invés de cuidar, como é que você cuida de uma vinha, né? Você vai, você poda, tira as pragas, você faz tudo que é necessário para que ela esteja saudável e possa haver uma boa colheita. Você sendo ali um encarregado disso, é isso que você tem que fazer. Mas ao invés de cuidar do povo de Israel, ao invés de tratar do seu bem-estar, para que as coisas fossem bem, para que as coisas fossem corretas, havia ruína, eles estavam causando destruição. É isso que Isaías começa dizendo aqui. E como é que eles faziam isso? Veja, ele volta aqui ao ponto da questão social. Isso já foi dito duas vezes, né, nessa sequência. É um problema que realmente era muito sério ali. Mas aqui nós temos mais um detalhe. Cada vez que a gente volta nessa questão, que Isaías volta nessa questão, vai acrescentando um detalhezinho, e um detalhezinho importante sempre. Aqui no caso, ele está dizendo que esses líderes, eles não eram apenas negligentes com os necessitados. Não é que eles apenas não davam assistência às pessoas que elas precisavam, deixavam de dar lá os benefícios que porventura as pessoas precisassem por qualquer motivo, por qualquer circunstância das suas vidas. Não é isso o que o texto está dizendo. Não é que eles estavam sendo apenas negligentes. Eles estavam sendo roubadores. Ou seja, eles foram reprovados como administradores, eles foram desmascarados como roubadores. O texto diz que aquilo que faltava na casa dos necessitados estava onde? Na casa dos líderes. Ou seja, eles trabalhavam em causa própria, eles trabalhavam para que as suas casas ficassem bem abastecidas, eles extorquiam as pessoas. O texto usa uma expressão de amassar o rosto, espremer o rosto. Essa é uma expressão que denota, no caso aqui, uma opressão absurda. É você tirar da pessoa até as coisas mais básicas, sem o menor constrangimento. De ver aquela pessoa passando absoluta necessidade para que você viva confortavelmente, para que você viva com os luxos, com a opulência que você deseja. E Deus está vendo isso acontecer ali, e Deus está desmascarando isso e está reprovando esses líderes por conta disso. Quando líderes substituem o espiritual pelo mundano, lembre-se que Israel recebeu conceitos, valores, princípios, critérios espirituais para viver por meio deles, e que eles tinham aplicações práticas, tinha leis, tinha uma série de princípios, de preceitos que deveriam orientar a vida das pessoas, mas que tinham como base aquilo que é espiritual, a glória de Deus é que deveria ser buscado. Mas quando os líderes substituem o espiritual pelo mundano, e aqui veja, é o materialismo deles, é a ambição deles, a ganância deles que está sobressaindo aqui, os que estão sob os cuidados dessas pessoas sofrem o prejuízo. É isso que acontece. O que muitas vezes se vê nesses casos é a substituição. Agora, é claro, a gente está falando aqui em primeira mão de Israel, e isso acontecia, Deus está dizendo, esse era o fato, havia o prejuízo, as pessoas estavam sendo prejudicadas. Porém, também podemos claramente aplicar isso à igreja. Na igreja, isso é totalmente verdadeiro. Quando líderes substituem o espiritual pelo mundano, quando o materialismo, seja ele em que forma for, a opulência das pessoas, dos templos, das instituições, enfim, seja do que for, quando isso tudo substitui, traz um valor àquilo que é material, além daquilo que deveria ter, há um prejuízo para as pessoas. As pessoas são prejudicadas de alguma forma. Pode até não ser, elas podem até não ser tão prejudicadas materialmente, se bem que nos casos mais graves, vamos dizer, isso acaba acontecendo, porque aonde teologias, aonde se incentiva aí as barganhas com Deus, as pessoas desembolsam ali o seu suado dinheirinho para sustentar opulência, para sustentar pessoas que andam por aí ostentando jatinhos, né? Nos casos extremos, né? Fazendas e tudo mais, como a gente sabe, infelizmente. Mas Isaías vai falar aqui também, além do mundanismo dos líderes, do mundanismo das mulheres. E por que ele traz isso? Tudo aqui mostra, mostras claramente no texto, que as mulheres aqui, elas refletiam o estado doentio da sociedade israelita. Era isso que estava acontecendo. Ah, mas eram 100% das mulheres? Não, havia mulheres que não agiam assim. Mas basicamente aqui, as mulheres que de alguma forma também acabavam se beneficiando dessa situação e acabavam agindo de forma mundana, expondo a sua falta de espiritualidade em uma série de atitudes. E elas demonstravam esse mundanismo por meio de um exibicionismo, como nós podemos ver no texto. O texto fala de pessoas que se exibiam. As mulheres, elas praticavam essa forma mundana de agir, exibicionismo. Fala aqui de sedução. Essas mulheres eram mulheres que agiam de forma sedutora. Aqui é bem possível que, inclusive, mulheres casadas estivessem agindo assim. Fala aqui de um olhar, um tipo específico de olhar. Um olhar altivo, ao mesmo tempo altivo. Elas andavam com as suas cabeças erguidas, pessoas orgulhosas, que caminhavam de forma muito imponente, mas que também olhavam com um olhar malicioso, um olhar que deixava certas insinuações no ar em relação aos homens. É isso que o texto está nos dizendo. É um olhar ao mesmo tempo altivo e malicioso, e um andar como se fosse desfilando. É um olhar feito para seduzir, é um andar feito para seduzir, marcando passo, um andar lento, um andar com certos trejeitos, com certo. Se fosse no Brasil, a gente ia dizer que com uma certa ginga, o pessoal diz aí no mundo, né? Mas isso tudo feito com o objetivo de seduzir. Além disso, a atração para si mesma, atração dos olhares. Então, uma coisa é como você faz, como você olha e como você anda, né? Outra coisa é você atrair os olhares. E o que elas faziam para atrair os olhares? Através de adereços. O texto descreve aqui adereços, até de uma forma, vemos que é uma forma exagerada, adereços que vão dos pés à cabeça. Sininhos. A gente sabe que são típicas roupas dali do Oriente Médio até hoje, né? Certos adereços que vão desde os tornozelos, passam pelas mãos, vão no pescoço, cabeça, orelhas, tudo brilhando, tudo fazendo certos sons com o objetivo de atrair o olhar para si, ser uma como essas luzinhas, né? Que o pessoal coloca nas casas, certas épocas do ano aí, né, final de ano, aquelas arvorezinhas que o pessoal coloca também essas luzinhas para despertar atenção. Assim agiam essas mulheres. Elas colocavam uma série de adereços ali com esse objetivo. E ostentavam. O texto fala que elas usavam roupas caras, perfumes. Perfume sempre foi algo caro na antiguidade. Hoje em dia você vai ali no camelô e compra um perfume. Talvez a qualidade não seja tão boa, mas você consegue comprar. Antigamente nem todas as pessoas tinham acesso, pelo menos a perfumes verdadeiros, que tinham aromas impactantes, vamos dizer assim, que tinham esse objetivo também de despertar atenção das pessoas, roupas caras para mostrar que eram pessoas importantes, eram pessoas que também chamavam atenção dessa forma. E veja que junto com tudo isso ainda vinha a superstição. O texto fala que usavam amuletos, né? Talismãs, coisas que elas acreditavam que poderiam atrair a sorte, poderiam talvez até ajudá-las a conquistar alguém, quem sabe, né? Estão aí as videntes, as ciganas de hoje em dia, né? Eu trago o seu homem em 3 dias, é isso que elas prometem, né? Mas vejam, tudo isso uma forma de exibicionismo. Um exibicionismo com claras intenções aqui de chamar atenção para si, de despertar paixões, coisas mundanas, coisas carnais. Deus está vendo tudo isso, está dizendo, tudo isso que vocês estão fazendo é errado, tudo isso que vocês estão fazendo contraria os valores espirituais que eu dei para vocês. Isto é a glória do mundo, isto é a glória mundana, a glória carnal, não é a glória espiritual. E aí o que Deus diz é que tudo isso vai ser punido com humilhação. E tudo que era altivo vai acontecer o oposto. E aconteceria como? Através, depois a gente vai saber melhor sobre isso no texto, né? Por enquanto a informação não está aqui, mas a gente pode antecipar, porque a gente sabe o que vai acontecer. Os babilônios vão invadir, vai haver opressão, e opressão severa, vai ser cruel tudo que eles vão fazer. Isso ia acabar com a postura dessas mulheres. E toda essa luxúria, toda essa postura ia por água abaixo. Deus está dizendo, isso vai acontecer. Ao invés de perfume, o mau cheiro. Ao invés de cabelos enfeitados, a calvície. Veja, a cabeça será rapada. Doenças trariam esse mau cheiro às pessoas. Veja que coisa terrível. Uma pessoa que se torna repugnante. Uma pessoa que queria atrair, mas agora ela desperta o nojo das pessoas. Então é o contrário. Ao invés de colares e pulseirinhas e tudo mais, cordas e cicatrizes. Cicatrizes aqui, o termo que foi usado por Isaías tem a ver com a cicatriz de uma queimadura, igual de uma marca que é feita no escravo. E isso ia acontecer porque o povo viria a ser escravizado. Ah, vocês gostam muito de enfeites, né? Vocês vão ter agora cordas no seu pescoço arrastando vocês para onde vocês não querem ir. E marcas, porque vocês vão pertencer a pessoas que vão oprimir vocês e que vão fazer vocês trabalhar para eles. Vão ser escravas, inclusive sexuais, dessas pessoas, já que vocês apreciam tanto essas práticas. E no lugar de roupas caras, as vestes de lamento. Veste de lamento, a gente sabe que em Israel era aquela roupa de pano de saco. Aqui é uma ideia de pessoas que estão profundamente abatidas. São pessoas que jogam ali a cinza na sua cabeça, que se vestiam dessa forma, chorando, lamentando. E isso veio acontecer de forma muito clara com o povo israelita. E essas mulheres agora, ao invés de roupas bonitinhas, o que seriam hoje roupas de grife, né? Elas agora iriam vestir roupas de saco, vestes de lamento. E a família, com essas atitudes que não tinham em conta o exemplo que deveria ser dado para os filhos, a vida de um lar harmonioso e tudo mais. Então, tudo isso iria ser perdido, porque o texto nos informa que os guerreiros, os homens que havia ali, a maioria deles, muitos e muitos deles iriam morrer. Deus iria destruir, e a destruição ia ser muito grande, de forma que até para ter um marido, as mulheres iriam se juntar. O texto fala de algo absurdo, várias mulheres ali procurando um homem, propondo a ele que fosse o marido delas, e ele não precisaria nem se preocupar com o sustento delas, contanto que ele pudesse ali dar descendentes, né? Porque elas não queriam passar por essa vergonha de serem pessoas abandonadas, de não terem uma família, não terem um marido, não terem filhos. Então, elas iriam arcar com tudo, né? Eles não precisariam, esse homem não precisaria se preocupar. É uma situação extrema. Mostra que a situação de uma cidade, a própria cidade de Jerusalém, é ilustrada aqui como se fosse uma mulher dessas que iriam sofrer toda a opressão. Mostra Jerusalém aqui desnuda, despida diante dos inimigos, né? Isaías fala que essas mulheres teriam as suas vergonhas expostas, assim também a cidade, com as suas estruturas, tudo sendo colocado abaixo, tudo vulnerável. E como uma pessoa que lamenta e chora, como a Jerusalém seria como uma pessoa sentada ali, chorando, desolada, com tudo que aconteceu ali, com tudo que viria a acontecer e que aconteceu de fato, como a gente sabe. Que quadro terrível, que quadro terrível causado por esse mundanismo das mulheres, demonstrado pelo exibicionismo delas, punido com humilhação. Quando as mulheres substituem o espiritual pelo mundano, como fizeram aqueles líderes, eles fizeram essa troca, e elas adotam o exibicionismo como prática para sua vida, um valor do mundo, que o valor, o mundo aplaude, o mundo está aí para incentivar isso. O fato é que essas mulheres acabam contribuindo para a degradação da família e da sociedade, consequentemente. Isso aconteceu em Israel, isso estava acontecendo, isso trouxe graves consequências para eles, mas Deus não estava desatento a nada disso, e ele está aqui dizendo: eu reprovo e eu puno essas coisas. Isso foi verdade para eles e é verdadeiro para a igreja também. Deus está olhando para as mulheres de hoje, para as mulheres do seu povo, a igreja, e ele sabe observar onde existe o exibicionismo. E certamente não vai punir a igreja com o cativeiro, o cativeiro babilônico ou qualquer outro cativeiro, mas certamente Deus tem as suas repreensões para a igreja também, as quais a gente vê ali no Novo Testamento como é que funciona isso, né? Bom, para concluir, o que a gente vê nesse texto aqui, claramente é essa falsa glória mundana, demonstrada pelos líderes, demonstrada pelas mulheres. Eu penso que o que cabe a nós, em primeiro lugar, é não sermos cúmplices de líderes, se é que nós mesmos não estamos em posição de liderança. Obviamente, se ocupamos qualquer posição de liderança, isso é para nós. Mas talvez você não seja líder. Ah, então não tenho nada a ver com isso. Tem sim. Se você não é líder, você conhece um, você muitas vezes se coloca sob um deles. E o fato é que nós não podemos ser cúmplices de líderes em qualquer instância, seja na sociedade, seja na igreja. Não podemos ser cúmplices. Isso não quer dizer que vamos lá derrubar o governo. Isso não é um ato cristão. Mas o fato é que líderes que usam de sua posição para o enriquecimento pessoal, sejam eles quem forem, não podem contar com o nosso apoio, com a nossa conivência. Nós temos que ter um posicionamento claro, mas sábio, e dentro daquilo que dos limites que as Escrituras nos impõem. Nós também não podemos ser cúmplices de instituições que dão seu apoio a esse tipo de atitude, esse tipo de posicionamento dessas pessoas. Por fim, eu penso que devemos adotar e defender os padrões bíblicos para o comportamento das mulheres. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4, diz o seguinte: a beleza de vocês, mulheres, está falando com as mulheres, não deve estar nos enfeites exteriores. Pode se enfeitar um pouquinho, pode usar um brinco e tal, claro, mas a beleza não deve estar nessas coisas. A ênfase, a preocupação, o brilho não deve estar nessas coisas, como cabelos trançados, joias de ouro, roupas finas, ele diz. Pelo contrário, a beleza deve estar aonde? No ser interior. Olha o lado espiritual aqui. O espiritual é esse ser interior, que não perece, não vai morrer. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. E Timóteo também concorda com isso, quando ele fala do modo como as mulheres devem se vestir. Ele diz: da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente. Então, primeiro, ele fala de modéstia aqui. Modéstia é não exagerar aí no luxo, né? Com decência. Decência significa cuidado com as transparências, cuidado com as aderências, cuidado com a insuficiência de roupa. E discrição. Aquela pessoa que não procura não aparecer muito, não é cristão isso, né? Modéstia, decência, discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que professam adorar a Deus. Interessante como ele e Pedro concordam em gênero, número e grau. Beleza interior ao invés de beleza exterior. Valores espirituais ao invés de valores mundanos. Glória, glória a Deus. Glória para as coisas espirituais ao invés dessa glória mundana. Nós devemos aplicar isso pessoalmente. Claro, no caso das mulheres, devem aplicar isso para si mesmas. Mas é claro que devemos aplicar isso familiarmente. Os maridos devem orientar suas esposas e filhas a agirem assim. Aquelas que estão debaixo dos seus cuidados espirituais. Estamos falando de maridos crentes, obviamente, aqui. E na igreja, como é que isso funciona? Olha, aí é na base da cooperação, do bom exemplo, evidentemente, fazermos a nossa parte e contribuirmos para que o ambiente seja assim e não sejamos coniventes com as pessoas que agem de forma contrária, evidentemente. E claro que também podemos e devemos aplicar isso socialmente, ou seja, temos que ter cuidado para não sermos moralistas. Devemos ter critérios morais. É diferente de ser moralista. Ser moralista é você tentar impor às pessoas que não são crentes os valores das escrituras. Os valores são para nós. Então precisamos ser sábios. Nossa conduta tem que ser correta. Nossa postura tem que ser correta. Mas nós não podemos impor isso aos outros. Quando somos consultados, quando somos perguntados, aí sim podemos com todo cuidado explicar o que Deus fala, como Deus quer as coisas, mas sempre deixando claro que esses padrões são padrões que Deus ele requer dos seus filhos. Claro que são padrões universais, e os incrédulos, por fim, eles também serão julgados por essas coisas. Eles vão ser julgados pela sua incredulidade e pelos seus atos pecaminosos. Mas é evidente que a nossa explicação de tudo isso tem que ser cuidadosa, é amorosa, tem que ser com cuidado. O importante é nós não embarcarmos nessas ondas de glória do mundo, a glória do materialismo, a glória do exibicionismo. Que Deus nos ajude nessas coisas. Desejo que você tenha uma boa semana e que Deus te abençoe.